E aí, DJ? Vai vendo, vai vendo. Vai vendo esse pontinho, viado. Pesado, DJ. Então vai. M, então saiu da lama sem drama. Só diamante mil grau que faz girar capital. Reúne as amigas, chique, chama, explana. Só faz passinha legal, festinha paranormal. Desliga o celular e encosta, que é a melhor proposta. Se hoje a noite é nós, o dia nós ganha em dólar. E o clima de ostentação vai ficar melhor agora com o ronco dos foguetão. Elas pedem mais, implora o vai e vem. Com a sincronia das notas, o vai e vem. Só surfista chique, quebrada da hora. Esse é o nosso pique, o uísque e marola. Só surfista chique, quebrada da hora. Esse é o nosso pique. Então vai! M, então saiu da lama sem drama. Só diamante mil grau que faz girar capital. Reúne as amigas, chique, chama, explana. Só faz passinha legal, festinha paranormal. Desliga o celular e encosta, que é a melhor proposta. Se hoje a noite é nós, o dia nós ganha em dólar. E o clima de ostentação vai ficar melhor agora com o ronco dos foguetão. Elas pedem mais, implora o vai e vem. Com a sincronia das notas, o vai e vem. Só surfista chique, quebrada da hora. Esse é o nosso pique, uísque e marola. Só surfista.